pra trás. Notícias que a TV traz me trazem dores sem quais. Que raiva que isso me dá. Não consegui te reconquistar. O meu bem vai pra outro lugar, mas dessa vez não adianta esperar que ela não vai voltar. E a cortina fechou.